Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. 1 Timóteo 6:20. Recursos para entender a Bíblia. Aqui temos a advertência da palavra de Deus no seguinte sentido: não dê ouvidos àquilo que alguns chamam de ciência, conhecimento, inteligência, mas que na verdade não é ciência, e sim um falso saber. Mas como detectar a falsidade? Resposta: conheça a palavra de Deus e não se faça servo de homens. Você sabia que a explicação da Bíblia é bíblica? Sim, receber de outros o auxílio para compreender a palavra de Deus é um ato exaltado na Bíblia. Veja Epáfras, que ensinou da graça de Deus aos Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Ou Filipe, que explicou a um eunuco a interpretação do livro de Isaías, em Atos 8. E sabe algo que alguns líderes religiosos e outras pessoas adoram fazer? Dizer que os seus seguidores não devem ler determinados materiais, somente os indicados por esse líder. É a maneira mais simples de controlar o que as pessoas sabem e, consequentemente, controlar as próprias pessoas. Eles chamam de sabedoria, de ciência, somente o que eles próprios entendem da Bíblia. Ora, muitas pessoas capacitadas por Deus como mestres e doutores não podem mais falar porque morreram há séculos, mas têm ainda um sábio ministério por escrito para compartilhar dentro da sã doutrina, dentro da vontade de Deus, sem opiniões humanas. Nada substitui a pura palavra de Deus, mas há literatura e outros recursos que ajudam a preparar o nosso paladar para melhor provar a Bíblia. E há pessoas que querem tirar o nosso gosto pela maravilhosa e santíssima palavra para recebermos apenas ela mastigada por uma outra pessoa. Que bom para nós que não deixamos ninguém tirar os bons recursos que estão disponíveis para mergulharmos nós mesmos nas águas doces da revelação de Deus.